meu chefe no piseiro. Falando de amor, essa ofereço pro meu patrão Paulo Produções de Minas. Esse vai levar o chefe no piseiro pra todo o Brasil. Em nome de Paulo Produções, vamos falar de amor, vem assim ó. Só de gravações. Canta comigo, vai. Não é bem como você pensa. Esse sentimento pode ser verdade, mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma habilidade. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. Entendo, ele te fez sofrer. Por quê? Faça um favor, não me compara. Ou tá com trauma de se entregar. Porque sofreu, ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. E se deixar de te amar, não vai dizer adeus. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Chama! Chefe do piseiro, falando de amor. Pra tocar em todo o paredão do meu Brasil, vem! Não é bem como você pensa. Esse sentimento pode ser verdade, mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma blindagem. Não quer se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. Entendo, ele te fez sofrer. Vai, faça um favor, não me compara. Vou tá com outra alma de se entregar. Porque, canta aí. Ele é ele, eu sou Paredão.